Espaço Aberto, tocando o que te toca. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, sister, do you still believe in love, I wonder? Espaço Aberto, tocando a sua música. Meu coração tá open, minha boca tá VIP, no camarote do amor tô livre. Já sofri de amor, hoje sofro de ressaca. Está sábado e domingo, segunda-feira passa, passa, passa. Segunda-feira passa, passa, passa. E mais um fim de semana chegou. Não fico em casa nem a pau. Eu vou fazer um carnaval. Vou ligar meu trio elétrico, vou